Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Soube mais do que cê pensa, sou ponte por cima dos muros. Vila dos anos 90, eu sou um sobrevivente. Tenho uma bagagem imensa, altos conteúdos na mente. Meu rap é filho da plebe, meu rap não é só pros play. Alice que eu nunca tive, Alice Chains. Aviso escrito não era pra mim, eu me arrisquei. A D3 2013, nunca sozinho, mas sim com vocês. Se liga no flow. E o pensamento é mais, e o pensamento cria. Eu sou um preto e mais, nunca dormi na sua brisa. E o pensamento é mais, e o pensamento cria. Eu sou um preto e mais, nunca dormi na sua brisa. Compus a visa lá, deslumbrei o futuro. Não fui aquele lá, em cima do muro. Aprendi a escutar, agora eu juro. Sem me desgastar, perdão, não é bem juro. Tenho um passado rústico e um presente tão bom. E o que será disso tudo, com a vinda do velho E.ON? Conversa feia na net, juízes esquema plateia. Na busca do ouro de net, sua rima não passa de média. E o rap não quer mais você. Tem moleque novo na praça, sua letra que pôs pra fuder. Agora não tem mais graça. E o hype não quer você. Tem moleque novo na praça, sua letra que pôs pra fuder. Agora não tem mais graça. Coitado do moleque. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa, sou ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa, sou ponte por cima dos muros. Acelera os BPM, reduz o RPM. Quem não deve não teme, mentira. Enganaram a gente, enganaram a gente, enganaram a gente, enganaram a gente. Tudo de um inocente, olha a luz ali na frente. Bala perdida, só encontra nossa gente. Só encontra nossa gente. Só encontra nossa gente. Favela mil grau, com que mod não late. É sem reação quando a polícia invade. Não é pra qualquer um querer intimidade. Mentira não se cria, só os cria de verdade. Pele escura, abordagem rotina. Carro escuro na madrugada chacina. Relatos de disparos na rua de cima. Pretos mortos por cinzas. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa, sou ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa, sou ponte por cima dos muros.